Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. O teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como és tu, sim, venho como és tu, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como és tu, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como és tu, sim, venho como és tu, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como és tu. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu